on the brakes. Everybody stacks up. Now they're side by side, and it's on. Jimmy Johnson. Bom, pessoal, voltamos então agora para o quarto e último bloco, né, para responder as perguntas de vocês aí, os nossos ouvintes, e claro, né, dar um pequeno preview aí para o All-Star no final de semana que está chegando. Lembrando que a Sprint Cup, né, faz o All-Star, né, o evento aí das estrelas aí, principal aí, que é o evento do final de semana em Charlotte, mas também temos corrida valendo pelo campeonato, né, Diogo? A Truck Series vai estar na pista aí pelo campeonato, né? Então ela vai estar correndo aí na sexta-feira a Truck Series. Muito interessante esse novo modelo aí da NASCAR aí, né? Trazer um pouco do All-Star, né, como um todo, e claro, trazer a Truck Series junto, né? Só que geralmente isso aí já vem acontecendo há um certo tempo já, né? Aí no outro final de semana da Coca-Cola 600, quem vai com a NASCAR, quem vai com a Sprint Cup vai ser a Xfinity Series. Mas vamos lá. Diogo, temos aqui uma pergunta, né? Começando a primeira pergunta aqui no WhatsApp, o Kleber Henrique Mendonça pergunta, qual material que são feitos aqueles adesivos, aqueles remendos pretos que eles utilizam nos carros, né? Ele achou muito curioso porque aquilo lá gruda e é resistente quando o carro está a 300 e tantos quilômetros por hora aí, né? Então ele ficou admirado pela resistência do vento. Diogo. Cara, eu não vou saber digamos assim, componente químico, esse tipo de coisa específico com relação, mas é realmente como a gente consegue ver, é como se fosse um adesivo normal, só que de normal ele para aí, né, ele é mais denso, eu não sei se eu vou conseguir explicar, ele é mais denso, como se fosse mais duro, digamos assim, não exatamente rígido, mas ele é um pouco mais duro do que o comum, digamos assim, que a gente está acostumado. E além de ele ter aquelas super colas, eu não sei se nosso ouvinte conhece, mas umas fitas cinzas que eles têm bastante lá nos Estados Unidos, que, nossa senhora, tem de tudo. Então, além dele ter esse modelo, digamos assim, né, esse tipo de cola aqui que cola até qualquer coisa que tem pela frente, os adesivos também são muito grandes, como ele deve ter visto. Então aquilo, ele, digamos assim, cobre uma área maior e, claro, dá um espaço maior para o adesivo pegar, para o adesivo grudar no carro. Isso que dá a segurança. Então é um certo conjunto de coisas. O adesivo em si, estou chamando de adesivo coisa, tá? Não sei se ele ligou, mas o adesivo em si, ele é mais denso, ele tem uma resistência a mais de material mesmo, mais uma vez não conheço a parte química especificamente para explicar, mas é um material mais denso, ele é propositalmente enorme, tá? Para que ele pegue uma área maior e ele consiga fixar dessa forma, e o próprio adesivo tem até uma cola especial, gruda, digamos assim, com uma maior segurança, então é um negócio todo pensado, tanto é que não é só usado aí, né? É usado em vários locais. A Veio Supercast também usa bastante. Por exemplo, na Fórmula 1, a gente já viu até o pessoal usando fitas parecidas com essas para consertar a barreira de pneus, para você ter uma noção. Diogo, vou usar minha experiência em adesivos, né? Os meus primeiros trabalhos aí, quando eu era um mero adolescente, foi, trabalhei 4 anos aí com adesivo, né, em plotagem de carros. Então eu aprendi bastante isso daí. Os adesivos têm de duas larguras, existe duas larguras de adesivo, são 60 centímetros e 1,20 m, né? Provavelmente eles devem usar o de 60 centímetros, porque é o tamanho geralmente que costuma se usar, né? O adesivo, pela NASCAR, tem aí aquele merchan já pronta, né, preparado aí, temos aí até prêmios, né? Geralmente, tenho quase certeza, 98% da NASCAR, das equipes, todo mundo aí, deve usar o adesivo da 3M. Existe o adesivo 3M da linha automobilística, né? Um adesivo que era um pouco melhor. Se você quiser saber um pouquinho mais, meu amigo, pode entrar lá no site, né? Ou qualquer outro ouvinte, entra no site da 3M dos Estados Unidos, né? 3M americana, e tem lá a linha de produtos automotivos, que são os adesivos automotivos. Eles são mais resistentes, tá? Para ser puro automobilismo, eles têm uma camada deles mais lisa, tem um acabamento bem mais refinado, né, para realmente melhorar, dar o como é que chama? O curso para o vento, não segurar o vento, né, e tem uma cola muito melhor. Aquela fita que você falou, Diogo, é a Silver Tape, né? A Silver Tape é usada no mundo inteiro para colar qualquer coisa, né? Quem nunca teve um tênis e usou uma Silver Tape na ponta que rasgou a ponta do tênis, né? Enfim, esse é o tipo de material usado, tá? Quiser aprofundar um pouquinho mais, que aí são dados técnicos, né? Lá no site da 3M, americana, tem esses detalhes aí, tem até lá a lista de adesivo que a NASCAR usa e tem uns detalhes maiores para vocês lerem lá. Certo, mas é assim, é um termo muito técnico e está em inglês, né? Eu, sinceramente, não consegui entender muita coisa por ser termos mais técnicos. Então, eu tenho conhecimento de plotagem de carro, né? Em carro, porque eu trabalhei com isso, mas eu não tenho conhecimento, assim, do que é feito o material, realmente qual material que é feito, qual a durabilidade, não, isso aqui cola mais, isso aqui cola menos, eu não tenho essa noção, não. Eu vou ficar devendo essa informação para vocês. Diogo, próxima pergunta do nosso amigo Guilherme Gor Martin, né? Em vez de gravar com a gente, agora ele manda pergunta. Mas vamos responder a pergunta dele. Né? Ele fala assim: e aí, galerinha, quero saber do mito. Um dia ele entende que a NASCAR não é terra e vai dar backzinho para ganhar. Larson, mais uma para a galera. Larson, mais uma para a galeria da Eterna Promessa. E o carro dele era superior em Dover, sem desculpinha de carro. Diogo, já uma bomba aí pra você, Diogo. Pode rir, porque é uma bomba pra você aí. Se vira. Não, eu repito o que eu falei durante o programa. Eu concordo com ele que o Larson tava com um carro melhor, mas eu não gosto de falar da palavra obrigação, né? Fulano tinha obrigação de vender, pensei, eu não sei, não gosto muito dessa palavra, expressão, então assim, concordo com ele que tinha um carro melhor, não dá para reclamar de carro, agora em Dover não deu realmente para reclamar, ele veio melhor, mas enfim, eu não acho que é mais uma para corrida para como assim, galeria, né, de corridas mais ou menos, ou esse tipo de coisa, da Eterna Promessa, né, como ele fala. Eu gostei da corrida dele, eu gostei bastante da corrida dele, e eu é porque pra mim o Larson, ele não é uma Eterna Promessa, né, pra mim o Larson é um cara que pode sim se tornar um médio piloto mais pra frente, então é interessante, né, ver uma opinião diferente, ver uma visão diferente, mas no geral eu gostei da corrida do Larson, mesmo concordando com ele, ele tinha assim um carro melhor e tinha assim uma condição muito favorável para vencer a corrida e não conseguiu. Para falar do Larson, depois, após a corrida, aí, alguns minutos depois da corrida, né, de uns 20 minutos mais ou menos, eu fiquei uma hora, né, eu, o Hélio, o Pedro, né, que foram os fundadores aqui junto comigo do Trio Wide, mais o Felipe, mais o Wellington, mais um pessoal lá, mais uma galera, o Eduardo também, se não me engano, estava também. A gente ficou conversando no Twitter, ficou remoendo esse assunto aí, né, do Kyle Larson mito. O Kyle Larson, pessoal, como eu sempre falei, né, a questão não é essa, a questão, o cara que é mito, né, o cara tá mitando. Então o cara, quando ele é mito, é o seguinte: ele chega com algo que não é favorável para ele, ele transforma aquele negócio que não é favorável para ele em favorável e vence uma corrida, né? Então assim, eu vejo que o Kyle Larson, ele pode ser um mito, sim, ele pode ser, mas se ele fosse um mito, o problema é que o mito, ele chega com a obrigação de ganhar, Se você fala assim, não, esse cara aqui é bom, esse cara aqui vai desossar, esse cara aqui tem talento, então ele tem a obrigação de chegar e vencer e ganhar. Né? Ainda mais se o cara for mito. Então, a carga que você coloca nele de expectativa que vai dar certo é muito grande. Então tá aí, por exemplo, né, nós vimos na corrida aí, o Chase Elliott, que tem nem um ano de. Tem nenhuma temporada completa, tem algumas corridas na Sprint Cup, dando sua dor no Kyle Larson, que já faz lá, faz 3 anos que ele está na Sprint Cup, né? E é chamado de mito. É chamado muito por alguns aí por mito. Então, assim, esse nem é vencer o caso se ele é mito ou não, mas eu falo, o Kyle Larson, ele é um bom piloto, só que ele precisa de um bom carro para mostrar se ele vai vingar ou não. Um exemplo muito clássico disso, Joey Logano. Joey Logano, quando chegou na NASCAR, na Sprint Cup, né, ele chegou assim, não como promessa, mas o Joey Logano, ele chegou, né, que, com aquela missãozinha ali de pelo menos ganhar uma corrida, fazer boas corridas, e o Joey Logano não. O Joey Logano era top 25, top 20, andando muito mal. Tanto é que até depois ele saiu da equipe e foi para a Penske, né, e conseguiu realmente mostrar o seu trabalho, ficou mais à vontade. E, sinceramente, nos últimos anos vem andando até melhor que o Keselowski, que já é campeão da Sprint Cup. Então, assim, o Kyle Larson precisa ainda de um bom carro, precisa ainda de uma boa equipe. O Kyle Larson ainda vai precisar ainda de um bom mecânico-chefe para ajudar ele. Então, assim, tudo isso vai acontecer, só que o momento não é agora. Não vai ser nem esse ano, pode ser talvez que o ano que vem ele vença, ou até esse ano, né? Consiga classificar para o Chase aí por pontos, e vai avançando, e vença a Homestead, que é uma pista que ele anda muito bem, e pode ser campeão da temporada. O Chase permite isso agora. O Chase permite você fazer 26, 25 corridas medíocres, aí você faz a 26ª, ganha a 26ª, depois você faz mais 9 corridas medíocre, e depois você, não medíocre, né, você tem que fazer uma regular, né? Uma corrida, você consegue fazer corridas regulares, depois você vai e faz uma corrida boa e vence e é campeão. O Chase permite isso. Enfim, o Kyle Larson, ele tinha o melhor carro, sim, ele deveria ter ganhado uma corrida, porque ele tinha o melhor carro, né, mas o Kenseth estava lá para atrapalhar os planos dele. Meu amigo Diogo, o Doug Neri, né, nosso amigo, companheiro aí, Doug Neri, pergunta, enxurrada de perguntas. Então vamos lá, a primeira pergunta dele. Em 12 etapas da Sprint Cup, tivemos 7 vencedores diferentes, coisa que desde 2013 isso não acontecia. Estou vendo que este ano os grandes favoritos não darão chances aos demais. O que vocês acham? Eu acho que a gente tem um grupo muito bem definido lá na frente, né? E a gente tem uma Joey Gibbs que domina de forma muito forte, como a gente vem batendo na tecla, com os 4 pilotos, né? A gente tinha uma Hendrick dominando nos últimos anos, mas a gente não via ele com todos os pilotos. A gente via muito em cima do Jimmy Johnson. Esse ano não, a gente tem a Gibbs dominando, sobrando muito fácil mesmo, e tem 4 carros fortes, né? Os 4 carros já venceram, né? Inclusive os 4 já estão classificados pro Chase. Então, acho que dá essa impressão de dominância mesmo, porque não continua sendo uma equipe dominante, mas não continua sendo um piloto ou dois pilotos. Agora são 4, e 4 pilotos fortes. Então, eu concordo com a visão dele. Faz sentido, mas acho que é mais uma questão de situação mesmo, sabe? Mas uma situação específica. Não acho que foge tanto do que a gente viu nos últimos anos no conceito de equipe, mas no conceito de pilotos eu concordo com ele. Realmente faz sentido, porque agora você tem muito mais pilotos ali que você considera como pilotos dominantes, né? Você tem um Kyle Busch, um Kyle Edwards, o Matt Kenseth dominando ali na frente. E bem, né? E de forma sólida. O Hamlin que vem dando as deslizadas, né? Claro, já venceu a Daytona 500, mas durante a temporada já não vem fazendo um campeonato tão assim. Mas eu tenho certeza que ele vai, alguma hora ele vai subir, também vai estar forte lá na frente com esses outros. Então, a visão dele faz sentido, mas acho que não é algo, digamos assim, ruim ou nada do tipo. Até porque, por exemplo, a gente sempre cita muito bem quando a gente fala do Chase Gregg. A gente tem 2 rookies esse ano, Chase Gregg. Eu realmente não lembro de ter visto isso. 2 rookies no Chase Gregg já é essa altura, pra quem não tá pegando, o Chase Elliott e o Ryan Blaine. E ambos estão correndo muito bem, né? E ambos se encaixariam nessa categoria de, entre aspas, outros, né? Então, faz sentido. O que ele fala faz sentido, mas não deixa de digamos assim, o parâmetro atual não torna, digamos assim, as coisas ruins, entendeu? Não prejudica a esse ponto. Pelo menos eu vejo assim. Muito bem colocado aí, Diego. E só para complementar um pouquinho aí, eu penso que as outras equipes vão sim conseguir bons resultados e vão sim vai conseguir completar aí as vitórias aí, né? Por exemplo, eu acredito pelo menos uma vitória da SR esse ano, né, da Richard Childress, pelo menos o Paul Manner vença, ou até o próprio Austin Dillon, né, Diogo? Não podemos esquecer do Austin Dillon, que está andando demais esse ano, está merecendo uma vitória o Austin Dillon. Temos os novatos aí, o Ryan Blaney também pode dar uma hora vencer, atrapalhar, vencer uma corrida aí. O Chase Elliott também pode vencer. Então realmente tem muita gente para vencer. Está um ano muito bom aí. Tem até o próprio Kyle Larson que estávamos falando aqui. Tem o John McMurray, que é companheiro dele. Né? Então o Kurt Busch. O Kurt Busch já venceu. Ou não? Venceu ou não, Diogo? Não, Bush não. Quem venceu na Não, Supercars foi o Harvick. foi só o Harvick. Temos o Kurt Busch ainda para vencer. Então, assim, temos uma galera boa ainda para vencer esse ano aí, né? E, assim, já dá aquele passo a mais para o Chase aí. Eu penso que vai ser um dos anos mais competitivos aí, né? Até essa chegada do Chase aí, até a 26ª corrida aí. Bom, o Dognelli pergunta também assim, o meu amigo Joe, vamos lá. Quem vocês apostam que serão os dois pilotos eleitos pelo público para avançar para o Sprint All-Star? Danica, porque, né? Porque, né, eu acho que é uma boa justificativa. Enfim, tem que ter ela. Talvez o Dylan. O Dylan entre bem. Eu faço que eu não lembro de cabeça se o Dylan já entra classificado, mas acho que não. Então, o Dylan deve. Eu chutaria. Quer que eu te repasse quem vai estar Por no gentileza. showdown? Por gentileza, fica Vamos até lá. melhor para o nosso ouvinte. Austin Dillon, Trevor Bayne, Wagon Smith, Danica Patrick, Casey Mears, Clint Bowyer, Greg Biffle, Rickenhouse Jr., Ryan Blaney, David Reagan, Chase Elliott, Paul Manor, Josh Wise, Jeffrey Hart, Chris Buescher, Lando Carson, Kyle Larson, Eric Mirola, Brian Scott, Mike Wannett, AJ Minginger, Reed Sorensen, Matt DiBenedetto, Michael McDowell e Cole Irvin. Não, por algum motivo eu achei que o 24 já estava classificado, mas enfim, errou meu. Mas eu continuo com a minha aposta, digamos assim. Eu aposto no Austin Dillon e na Danica Patrick. Bom, eu acho que pelo público aí, eu espero que vai. Uma é a Danica, não tem como falar que a Danica não vai, né? Porque a Danica. Até porque a Danica é uma das que mais tem o público do lado dela aí, né? A Danica deva ser uma das que vai. Eu acho que o Austin Dillon, o Diogo, talvez ele vai por runner-up, né? Ele vai aquele cara que mais. Que consiga andar melhor lá. Eu vou postar aí, talvez, no Ryan Blaney. Sim, faz sentido. O Chase é um cara que faz sentido apostar pelo público, mas muito possivelmente ele já passa direto, tá? Nem precisa dessa questão do público. Então, não sei, deve acontecer alguma coisa do tipo. Mas eu realmente não vejo fugindo desses caras, não. Tem um ali um top 3, um top 4. Talvez o Reagan também entre nesse top 4, digamos assim. De cara, acho que eu não vejo fugindo muito disso, não. Pelo menos não com relação à votação. Viu? Deve ficar nesse meio aí. Eu acredito que deve ficar entre eles aí. Bom, vamos lá, o Diogo. Próxima pergunta do Doug é a seguinte: pelo visto, a NASCAR Mexico Series já era este ano, né? Ele coloca aqui até em parênteses assim, ó. Apesar de nenhuma notícia ter saído desde janeiro, ele acredita que para esse ano eles não consigam trazer de volta a categoria. Eu vou confessar para você que eu não acompanho a NASCAR México, então eu realmente acho que seria até errado eu tentar falar de algo que eu não conheço. Eu realmente não. Eu conheço, assim, leio sobre a categoria, mas coisa muito rasa, assim, de perto, eu não acompanho as corridas nem nada do tipo, então realmente eu vou ficar devendo essa resposta. Bom, eu não acompanho a categoria, mas eu estou sempre lendo aí sobre a categoria. E esse ano realmente a categoria melou. Esse ano não tem mais não. É muito difícil, mas muito difícil mesmo, né? Vamos colocar aí 20% de chance de ter a categoria esse ano, né? Vai depender muito de um patrocinador muito forte vir para a categoria. Então, assim, as chances são muito pequenas dessa categoria voltar. Quem sabe ano que vem, né? Talvez mudem um pouco as coisas aí, mudem um pouco a economia mundial como um todo. E quem sabe o automobilismo volte a estar em alta lá no México e essa categoria aí volte a acontecer, né? Mas, por enquanto, vamos aguardar. A última pergunta dele, né? Colocou aqui a quarta e última pergunta do Dog, ele pergunta assim: o que está acontecendo com o Rico Abreu na Truck Series? Falta de sorte ou não conseguiu se adaptar ao 98 ainda? Não, acho que a gente barrou bem com relação ao Abreu na parte da track, né? Eu defini lá como até como quase uma afobação, né? Ele vem muito com um currículo bom, digamos assim, né? Ele vem subindo aquele currículo bom, tá numa boa equipe, ele já mostrou que tem potencial, então a gente sabe que ele tem potencial. Mas eu tenho a impressão que ele vem muito afobado, ele comete muitos erros no início da corrida. Também tem tá uma falta de sorte aí, porque acontecem umas coisas que tem umas coisas que só vem acontecendo com ele mesmo, assim, não tem muito o que fazer, é se benzer mesmo. Mas ele vem tendo alguns eventos meio que quase que de afobação mesmo, a meu ver. Então é isso que eu acho que ele deveria dar uma melhorada, deveria dar uma acalmada. Acho que você falou, se eu não me engano, na página da Truck, que ele. Quase todas ou todas as corridas dele, ou todos os problemas que ele teve, melhor dizendo, foram até antes da metade da corrida, né? Então, isso mostra realmente essa afobação, vamos dizer assim, né? É, isso aí mesmo, Diogo. Como bem. Melhor, posso me achar que a minha resposta foi perfeita, né? Mas como eu falei lá no comecinho, lá, né? Nós falamos no primeiro bloco aí da Truck Series, o Rico Abreu sempre consegue arrumar os problemas logo no comecinho da corrida. No máximo ali, até um quarto da corrida ali, ele já arrumou um problema. E isso acaba prejudicando ele, que ele não consegue se recuperar. Muitas vezes ele ainda se recupera, porque ele começa a ficar muito constante, né? E a constância com certeza fala tudo aí. É, ser consistente durante a corrida, no desenrolar da corrida, principalmente numa corrida que você está em recuperação, né? Então a sua constância vai falar muito aí. Então, assim, o Rico Abreu só precisa esfriar um pouco a cabeça e achar que a corrida não se decide no começo da corrida. A corrida tem que esperar ter todo o desenrolar ainda, né? Tem muita coisa para acontecer até chegar a hora da verdade que você precisa atacar com todas as suas forças para conquistar um bom resultado. Então, e no esse momento não é o começo da corrida, que é o que o Rico Abreu ainda está passando ainda e ainda vem pecando ainda, né, o nosso amigo aí. Bom, a pergunta do Dogneiro foi essa, né? Então as perguntas agora se encerraram, né? Eu agradeço a todos aí pelas perguntas e eu estou aqui já ensaiando para falar do All Star, né? Só reforçando mais uma vez, nesse final de semana é o All Star Race da Sprint Cup, mas a Truck Series vai corre pelo campeonato, né? A Truck Series aí. Então, assim, vamos ter com certeza uma boa corrida da Truck Series, né? Lá em Charlotte. Eu quero aí com certeza depois falar para vocês aí que o Willam Bara venceu. Já deu minha aposta aí já, ô Diogo. Já adiantou a aposta, né? Eu sou cabeça dura e eu vou repetir a minha. Tyler Reddick. Acho Já que dei um palpite. Eu nem uma hora ele vai destravar isso, vai começar a ganhar a corrida. olhei o entrelist e já dei meu palpite aí, ó. Mas vamos dar uma olhadinha no entrelist aqui para ver quem tem diferente aqui, né? Bom, vamos lá. O Cole Custer vai estar no 0-0, normal. Bell, Austin Wirth vai estar no 2, né? Tudo beleza. O William Baro também, Matt Tift no 11. Interessante aqui que eu estou olhando aqui até agora, né? O Johnny Sauter, pá, todo mundo aqui. Não teremos nenhum Cup Drive. Isso é muito bom, né? Isso traz um charme a mais para a categoria, com certeza. Minha aposta realmente é o William Baro. Eu posso que o William Baro vai vencer essa corrida aí. E meu amigo Diogo, fique de olho no Matt Crafton. Apesar de nós, nenhum de nós hoje termos apostado no Matt Crafton, eu tenho certeza que o Matt Crafton vai liderar pelo menos umas 50 voltas essa corrida aí. Pelo menos, eu aposto até em mais, Ó, viu? pelo menos a corrida vai ter 201 voltas. Aposto aí que pelo menos 50 voltas o Matt Crafton vai liderar. Se não ganhar, vai ser top 5. Isso aí eu tenho certeza que vai acontecer. Bom, só deixa eu passar aqui um pequeno histórico aqui, né, da Truck Series lá em Charlotte. Até agora aconteceu 13 corridas, né, da Truck Series lá em Charlotte. Lembrando que começaram a correr em 2003, né, a Truck Series por lá. O primeiro vencedor foi o Ted Musgrave com Dodge. E o último vencedor no ano passado foi o Casey Kane de Chevrolet. O Casey Kane que conquistou, se não me engano, foi a primeira vitória dele na Truck Series. Primeiro, segundo, algo assim. Ele tinha algumas vitórias já, não lembro direito. Mas foi uma vitória que ele conquistou diferente. Ah, foi a quinta vitória. Foi o terceiro ano seguido que ele venceu na Truck Series. Eu lembro que tinha um número em sequência aí do Casey Kane. Ô, Diogo, você espera uma grande corrida aí? Sim, porque a gente está meio que mal acostumado, né? Porque esse ano na Truck Series a gente só teve corrida boa em cima de corrida boa. Não sei se o ouvinte vai concordar completamente comigo, mas pelo menos eu realmente tô gostando do que eu tô vendo até aqui. Então, eu já me sinto mal acostumado, digamos assim, né? Se vier uma corrida ruim, eu vou até ficar meio ressabiado, porque eu tô esperando mais uma vez uma ótima corrida. Assim como eu já tava esperando agora nessa última corrida em Dover, e veio. Então, sim, espero mais uma bela corrida. De novo, um grid com pouquíssimos ou quase nenhum Cup Driver. Isso dá uma elevada, dá uma chance muito boa de a gente ver essa molecada que a gente tanto falou aparecendo mais ainda, liderando corrida. Então, vai ser interessante, sem dúvida. É mais uma corrida para a gente ficar de olho nessa molecada. Eu acho que semana que vem a gente vai voltar aqui para falar e vai estar destacando algum desses moleques aí, com certeza. Realmente vai ser bem interessante, né, Diogo, a corrida da Truck Series. Os históricos das corridas são sempre boas aí. Só nos três últimos anos, né, Kyle Busch ganhou 2013, 2014, mas não deixou de ser boas corridas, e principalmente no ano passado foi uma corrida muito boa também. Então, assim, boa corrida vocês podem ter certeza que teremos, né, vamos ter com certeza a boa corrida da Truck Series. Você percebeu que 2013 venceu o Busch, 2014 venceu o Busch, 2015 venceu o Kane. Né? Esse ano, muito provavelmente, a gente não vai ter nenhum Cup Driver vencendo. Então, é um negócio que já foge do que a gente vinha vendo nesses últimos anos, pelo menos nesses últimos 3 anos. Já foge um pouco. E, claro, eu vou estar torcendo muito, né? Estou torcendo muito aqui, que continue sem Cup Drive na Truck Series, que a gente consiga ver, consiga ter uma noção e enxergar a Truck Series como um todo mesmo, né? Chegar realmente quais são os pilotos que estão em destaque aí, e não pilotos, os bons pilotos serem ofuscados aí pelos aqueles canhões que quando vem correr na Truck Series, que é os que são os Cup Driving Trials, né, o meu amigo Diogo. Realmente são os truques ou os carros, né, quando é na Action Series aí, que os carros sobram muito, né? Então fica meio sem graça, tira um pouco a graça da corrida aí, e eu torço que continue assim a Truck Series, né, Diogo? Não, sem dúvidas. E como eu falei, essa é a hora da molecada aparecer. Né? Aparecer mais do que já está aparecendo. A gente até comenta deles sempre, porque eles aumentam aparecendo no meio. E é uma chance, mais uma ótima chance para essa molecada aparecer. Em Charlotte, no final de semana, super especial, com toda essa comemoração, toda essa coisa voltada, né, pro All-Star e tudo mais. Mas eles também vão estar lá nesse mesmo final de semana. Então, é uma chance de ouro, sabe, para eles aparecerem, para eles se mostrarem mais uma vez. Então, essa tende a ser uma super jogueira. Então, vamos lá, Diogo. Vamos dar sequência aqui, né, no nosso final de semana. Só para relembrar os senhores, a corrida da Truck Series vai ser na sexta-feira à noite, às 9h30. Está previsto aí o evento aí da NASCAR Campeão de Truck Series. Falei até agora até o nome do patrocinador da categoria. Então, aperte o seu cinto aí, prepare a pipoca que vai sexta-feira, 9h30 da noite, acontece a corrida da Truck Series. Meu amigo Diogo, vamos falar um pouquinho do All-Star, né? O All-Star aí que a NASCAR mudou completamente o formato aí, mudou as regras, tá tudo bagunçado aí, né? Então eu sei como você passou o dia todo lendo, se interagindo e vai trazer aí com certeza para os nossos amigos aí, vai dar uma ideia, um panorama aí, como vai funcionar o sistema esse ano. Boa sorte. Muito obrigado. Cara, sabia que você ia dar uma risada. Eu adoro esse tipo de mudança que a NASCAR faz, mas eles, quando eles dão umas forçadas, eu não, nem estou criticando, de novo, eu gostei, mas para você ter tudo assim, fácil, eu realmente não acho que o fã ele vai estar assistindo ao All-Star. Ô, Diogo, deixa eu te cortar aqui, nós estamos rindo aqui, pessoal, porque é o seguinte, Eu e o Diogo, antes de começar a gravar, a gente tava falando que estudar tal, porque mudou o formato. E sinceramente a gente não conseguiu entender certo, assim, sabe? Correto mesmo, como vai funcionar. Por isso que o Diogo começou a rir, eu também tô rindo, porque nós estamos meio perdidos aqui, né, Diogo? É, não, você quer, aí lá vai uma dica, você quer entender? BigOneBrasil.com.br tem um texto do Thiago Santa Rosa que é primoroso. Ele chamou o novo formato do All-Star Race 2016. Assista a corrida com esse texto aberto, você vai ter todos os mínimos detalhes lá, explicando ponto por ponto o que mudou, o que não mudou, como vai ser, como não vai ser. Ficou muito bem escrito, já aí parabéns ao Thiago Santa Rosa por esse texto. Inclusive foi por ele que eu estudei. Mas ao contrário dos últimos All-Star, eu acho que esse é o tipo de... Nesse ano a gente não vai conseguir assistir, ele simplesmente sentar e assistir, vai ter que ter alguma anotação do lado para lembrar de tudo, o que segmentou esse, para poder entender direitinho como é que vai funcionar. Mas eu realmente acho que no final das contas tudo vai funcionar muito bem, tudo vai encaixar muito bem, a gente vai ter um belo evento, um belo show. Mas vai precisar dar uma estudada com calma, viu? Vai precisar de ter um pouquinho de calma para entender um pouco o formato, mas também durante a corrida, pessoal, aí, quem é seleção brasileira, aí, eu tenho certeza que o Sérgio Lago vai passar bem aí, vai explicar muito bem, como ele sempre faz, né? Quer explicar muito bem qualquer novo formato que apareça aí. Não se assustem, mas o novo formato aí é muita coisa nova, muita mudança, né? Mas com certeza a NASCAR, quando faz esse tipo de mudança aí, é para trazer um evento um pouco melhor. O All-Star, que estava até sendo criticado, né, Diogo? Por assim, por já ficar algo monótono, né? Ficar sempre a mesma coisa, o piloto já se preparar já para aquele momento final da corrida. E o que valia realmente eram as últimas 5 voltas da última parte, do quarto segmento, do último segmento aí, que valia mesmo aí. Então, assim, a NASCAR se mexendo, tentando fazer algo diferente para trazer atenção, né? Para o pessoal realmente ficar mais focado aí no All-Star aí, está mais a fim de assistir. Certo, Diogo? Não, isso mesmo, né? E estão corretos, né? De tentar buscar esse melhoramento, tentar... Porque realmente, como você falou, é algo que já não vinha aparecendo tanto assim, né? Vinha tendo um destaque maior nas últimas voltas, mas a questão não é essa, né? A questão é o show como um todo. Então, eles mexem muito, né? Como a gente até brincou, para fazer tudo isso funcionar, realmente, todos para que funcione. O que eu gostava muito, e foi cancelado aí, acabaram cortando aí, era o do Pit Crew lá, né? Então, que eu fazia aquela composição dos mecânicos lá. Nossa, aquilo lá era bom demais, eu gostava pra caramba daquilo lá. E sempre acontecia na quinta-feira à noite, que geralmente na quinta-feira à noite não acontecia nada, né? Então, assim, era legal, eu gostava muito daquele Pit Crew lá. Pit Crew Challenge, chamava aquele troço lá. Nossa, era muito legal aquilo lá. Era duas linhas assim, o pessoal batalha, tinha os pneus, tinha as punições lá. Nossa, é muito da hora mesmo. Infelizmente, não temos mais isso daí, né? Agora... parte desse Pit Crew Challenge aí, agora tá no Qualify, que o Qualify também, pessoal, é bem diferente. Confira no Qualify, que é interessante, o cara tem que dar uma volta, fazer o pit, entrar dentro do pit lá no limite de velocidade e tal, fazer o seu pit, sair no limite de velocidade, dar uma volta completa, fazer o trabalho perfeito, tanto dele na pista, como o pessoal dentro dos pits aí. É muito legal também o Qualify aí do All-Star, né, Diogo? Não, sim, sem dúvidas. Eu gostava também, eu lembro que até o ano passado quem venceu foi o crew do Hamlin, foi absurdo o tempo deles, eles venceram até com uma facilidade enorme, mas assim, é uma questão legal, mas o que a gente tá falando, é mudança, né? Eles tiram algumas coisas, colocam outras coisas, mexem isso, mexem aquilo, no final, né, a gente, acho que pelo que a NASCAR tem feito, muita coisa tem saído boa, acho que a gente tem que dar um voto de confiança, um crédito, digamos assim, ou pelo menos a chance da dúvida com relação a essas novas mudanças. Vamos ver, vamos analisar com calma, ver o que sai. Eu, de novo, eu também sinto, vou sentir falta dessa questão dos crews, mas eu acho que no geral tudo vai sair legal. Complexo, de novo, mas vai sair legal, sem dúvidas. Essa, por exemplo, só para dar um exemplo, a gente falou lá no segundo quadro, na X-Finish, os hits, esse modelo de hit, se você entrar fundo nele, ele também é bem complicadinho. Não é nem o pé do que é complicado esse All-Star, mas ainda assim, Ele é complicado, porque assim, fulano dos ímpares vai para cá, dos pais vão para lá, e aí a ordem de classificação da corrida principal, que é o main race, é definida pelos líderes dos main races, dos heats, mas aí tem que ver qual dos líderes do heat classificou melhor no qualifying para poder ver qual vai escolher a linha. E, sabe, se você entrar a fundo, sempre tem essas complicações assim, a NASCAR gosta de fazer isso. E na maioria das vezes funciona, então acho que a gente. Sabe, tem que. Vamos dar, como a gente falou, vamos continuar estudando para a gente tentar entender bem todo esse final de semana, com relação a Sprint Cup. E dar pelo menos essa chance da dúvida, né? Pelo menos dar esse crédito para a Nacho, porque eles têm esse crédito. Eles mudam, geralmente vem coisa boa. E eu não duvido nada que se eles mudaram, né? Eu não duvido nada que se eles. Se isso não sair bom, não sair como eles querem, eles não voltem atrás e volte o modelo antigo ou escolham um novo modelo. Então, eu acho que. No final das contas, a gente tem que dar essa chance, digamos assim, e buscar aproveitar, porque o show, como eu já falei, o show como um todo é muito interessante. E vale ressaltar aqui, né, Diogo, que a NASCAR já consegue sempre estar tá mudando, né? Ela viu que não está errado, ela viu que não está dando certo, viu que o público está reclamando, vai lá e pá, muda. Sem medo, não tem vergonha nenhuma de mudar, errar e voltar atrás. E também não tem vergonha nenhuma, também não tem medo também de mudar. E tentar algo diferente para dar certo. E essa é a NASCAR, né? Outras categorias deveriam ser assim. Vide F1. Vamos lá, o assunto aqui é NASCAR, não é outras categorias, né, Diogo? Senão vamos. Se entrar, dá mais 2 horas de programa, só É, discutindo isso, né? vamos lá, que o nosso tempo está curto, já são quase 3 horas da manhã. Mentira. E temos ainda que falar ainda do All-Star, né? Do sprint do All-Star aí. É muito simples, né? O All-Star aí vai ser tem um segmento de corrida lá. O sprint, pessoal, o sprint shutdown, ele vai acontecer na sexta-feira à noite às 8h15, né? Serão três segmentos, 20 voltas, 20 voltas e 10 voltas, o último segmento aí, né? E o All-Star vai ser dividido também em três segmentos, né? 50 voltas, 50 voltas e o último segmento vai ser apenas 13 voltas aí para decidir quem é o verdadeiro vencedor do carro do dinheiro, um carro que vale 1 milhão de dólares. É muito dinheiro, né, Diogo? Quem mais É venceu ano muito passado? dinheiro. Quem não quer correr atrás? Eu fazia esse. E eu acho que eu sou meio gordinho, mas eu acho que eu fazia isso tudo aí correndo a pé. É muito Que dinheiro, dinheiro. né? Porra, é muito dinheiro. É muito dinheiro, não? E ganhar um carro de dinheiro que vale 1 milhão é muito dinheiro mesmo. Quem venceu ano passado o All-Star, pessoal, foi o Danny Hamlin, ele que levou o carro de 1 milhão de dinheiro para casa, né? E quem venceu o Sprint Showdown foi o Clint Bowyer, por incrível que pareça, foi ele, tá? Aí vamos dar uma olhadinha aqui quem já venceu o All-Star, né? O Jimmy Johnson é o cara que mais venceu o All-Star até agora, com 4 vitórias. Aí todos os pilotos que eu vou falar aqui têm uma vitória. Ryan Newman, Jerry McMurray, Matt Kenseth, Casey Kane, Kevin Harvick, Denny Hamlin, Kyle Edwards, Denham Jr., Michael Waltrip, Kurt Busch e Tony Stewart. Todos esses pilotos aí que eu falei agora venceram uma vez o All-Star. São os pilotos, claro, que estão em atividades, tá, pessoal? Apesar de ter aparecido o Michael Waltrip aí, o Michael Waltrip está em atividade, mas não é sempre que ele aparece, né? Mas os outros são pilotos que estão em atividades aí. Diogo, dá um palpite aí, Diogo. Quem você acha que leva esse carro de dinheiro para casa aí? Caio Busch, mas assim, direto na lata, não gosto de. Quando eu penso muito, eu erro. Tanto é que o bom exemplo disso, de novo citando o Big Bang Brasil, é o bolão do Big Bang Brasil. Eu devo ter falado na posição 300. Nossa, eu fico pensando demais, pensando demais, e no final eu me ferro. Então, sem pensar muito, Caio Busch. O mais interessante dos bolão, né? Apostar no bolão, é que você fica lá confabulando, amarrando resultado passado com resultado, né, atual, e pensa e pensa, vai lá, pá! Você fala, nossa, hoje eu fiz a aposta perfeita. Aí vai lá o cara, puf, baixa na 10ª volta. É bem por aí. Joga o trabalho de 2 horas no lixo. Mas enfim, é a sorte, né? Bom, para mim quem vai vencer esse All-Star esse ano vai ser o nosso amigo Aí já tô pensando muito. Então. Quem vai vencer pra mim vai ser o Kyle Busch também. O Kyle Busch teve problemas, já teve problema com o Dan Henry, bateu no primeiro segmento, alguns anos pra trás, aí, anos anteriores, né? Já teve problema com o irmão dele se esbofeteou já na pista aí, trocaram tinta já. Se eu não me engano, foi ano passado, 2014. Então eu vou postar no Kyle Busch. O Kyle Busch vai vencer essa bagaça aí. O Kyle Busch vai garantir mais um pouquinho de dinheiro pro Joe Gibbs aí, que esse ano tá fraca as coisas para ela, né, Diogo? Tá ruim. Para ele, mais um pouquinho de dinheiro pra Samantha Bush comprar roupa e as coisas dela, e mais um pouquinho de dinheiro pro Braxton Miller crescer a bochecha. Você já viu também da bochecha do filho já. Do Caio Bocho, o quão fofo é aquela criança, cara. É engraçado. Tem um carro pequenininho da M&M's, né? Um Toyota que é pequenininho, com o patrocinador da M&M's, que ele fica, nossa senhora, eu sou doido por criança, e essa criança é ainda mais engraçada, digamos assim, né? Então, Caio Bocho para fazer a família, não só dele, da família, da equipe, sem dúvidas. Mas eu realmente acho que é uma aposta. Realmente acho que é uma aposta sólida. Eu tenho a impressão que qualquer um dos quatro do carros da Games que a gente apostar aqui vai ser uma aposta mais que sólida. Mas entre eles, eu aposto no Bush. É, eu só quero fazer assim, um pequeno parênteses aqui. Vamos tomar cuidado com o Jimmy Johnson, com o Jimmy Johnson. O Jimmy Johnson e Chad Knaus conhecem essa pista aí mais do que a gente conhece o corredor da nossa casa, né? Eles são foda, eles andam muito bem nessa pista e o Chad Knaus consegue mudar a estratégia para a estratégia ruim vira estratégia perfeita nas mãos desse cara aí. Enfim, o All-Star, pessoal, acontece no sábado à noite, às 10 horas da noite, né? E lembrando que antes temos o Qualify aí, que eu falei, como eu falei, aquele formato de Qualify com pit stop, né? São três voltas com pit stop. Começa às 8h10 da noite, né? Às 8 horas da noite tem o Qualify e às 10 horas da noite começa a corrida do All-Star. Certo, pessoal? Diogo, mais alguma coisa a acrescentar aí, Diogo? Não, é isso. Programa longo, programa legal, deu para debater muito bem toda essa rodada de dor. Eu gostei. E o final de semana, até hoje, o próximo final de semana vai ser cheio, então ainda é mais um programa longo e um programa bom, com muita coisa legal para conversar. Eu espero que, de novo, com muitas perguntas para a gente tentar, pelo menos, né, responder aqui ou, enfim, discutir, pesquisar. É super interessante essa interação. É bem interessante mesmo a interação. Eu penso, sério mesmo, pessoal, eu acho que é o bloco que eu mais gosto de fazer. É geralmente o último bloco, né, que tem essa interação aí, que a gente pode responder as dúvidas de vocês. E pode ter certeza que às vezes nós não sabemos, e isso acaba enriquecendo também o nosso conhecimento. O nosso conhecimento, que eu falo que é o nosso, de nós todos, né? Não tá nós aqui do podcast, não. Eu falo nosso de todo mundo. Nós estamos gravando e vocês que estão nos ouvindo aí. Isso que é interessante aí, levar, né, a cultura NASCAR para todo mundo. E nós tentamos aqui trazer da maneira mais fácil, mais simples possível para vocês mesmos entenderem, né? Poderíamos falar de palavras difíceis aqui, poderia falar termos em inglês aqui, mas nós preferimos falar assim sempre de forma mais fácil para vocês entenderem mesmo e pegarem gosto pela coisa. Diogo, obrigado mais uma vez por estar comigo aqui no podcast, né? Lembrando que semana que vem, quem volta comigo? Eu. Aham, pensei que não ia falar você. Você, o Lucas, né? Espero que o Lucas venha, apareça, o Lucas apareça, né? Se der certo também, o Elião, o Guilherme, o Thiago Raposo, Santa Rosa, todo mundo aí apareça na próxima edição. Mas eu e o Diogo, é certeza que vamos estar aqui semana que vem para falar da corrida da Truck Series, que com certeza vai ser um corridaço. E também vamos falar do All Star semana que vem. E não esqueça de mandar pergunta, certo, pessoal? Bom, um forte abraço a todos, boa semana para vocês, pessoal, e cuide-se bem. E só para terminar aqui o podcast com uma notícia bem bombástica: o Kevin Harvick reassinou com a Kyle Stuart Haas Racing e não vai mudar de time, mesmo a Stuart Haas mudando para Ford, tá? Ele não vai mudar de equipe, continua na Stuart Haas e vai correr de Ford em 2017. Diogo, forte abraço, Diogo. Obrigado, tá? E semana que vem a gente tá aqui de novo, pessoal. Quer comentar alguma coisa, Diogo? Agradecer você mais uma vez e o pessoal, principalmente o pessoal que participou, né, com a gente. Mais uma, muito obrigado, e mais uma vez peço que continuem enviando perguntas, continuem interagindo, né? Eu não gosto exatamente de enviar perguntas, mas assim, eu gosto mais da questão interagir mesmo, sabe? Questionar, é bem interessante. Então, muito obrigado a vocês, muito obrigado pelo espaço e vamos para um final de semana que vai ser interessante. Vai mesmo. Pessoal, obrigado, boa semana e cuide-se bem. Bom, Diogo, é isso aí, né, Diogo? É isso 9 aí, e Leandro. 1, se a gente ia falar que ia acabar 9 horas. É, eu fui pra me arrumar, mas deu pra gente gravar direitinho. Ficou legal. E dá um beijo na filhota que ela ajudou demais, gente. Ah, tá aqui, ó, meu lado aqui. Ajudou demais a gente. A gracinha aqui, ó. Ficou quietinha, ela ajudou demais a gente. Mas enfim, obrigadão. Deu pra gravar certinho, acho que ficou legal esse bocado. Tava pra ficar muito corrido, mas acho que ficou legal. Tá, quer ver, Diogo? Fala. Não, não é pra me comer, é pra falar. Falou. Linda. Fala pra ti. Ela quer comer o microfone. Diogo, obrigado, viu, Diogo? Vai lá, Obrigado a você. dá um passeio lá. Boa noite pra você, bom descanso. Você também. E, opa. E semana que vem a gente tá junto pra gravar, beleza? Tranquilo, só um minuto. Abração, Diogo. Até mais.